tranquilo, porque eu estou chegando. E quando entro na guerra, eu já chego ganhando. Tão somente descanse, confie plenamente. Nunca perdi uma guerra, eu sou o Deus dos crentes. Mas fique atento ao que eu vou falar. Eu tenho estratégia para guerrear. Não é de qualquer jeito, nem do jeito comum. Sou Deus soberano, não sou qualquer um. E quando entro na guerra, confundo tudo. É só gritar que derrubo os muros. Pode ser loucura pra o mundo, pra nós é poder de Deus. Você só louva, guarde as armas. E os inimigos contra si mesmo vão lutar. Se este é muro, ore. E neste vale, carro de cinza, eu vou parar. E o gigante que te afronta, eu te dou forças. E ele cairá. E eu só conto com valentes. Pode ser presente. A vitória é dos meus servos.